Espírito, Jesus veio. No deserto ele enfrentou tentação do inimigo, mas firme ele ficou. Com a palavra de Deus, o caminho ele traçou. Sinagoga, ele ensinou. Liberdade aos cativos, ele proclamou. Curou os quebrantados, trouxe visão. Hoje se cumpre a escritura em meu coração. Pois aqui só há louvor. Jesus é o santo, a vitória, o Filho de Deus, nosso Senhor. Estar piano sem pena em dos BPM.